A voz é mais que simplesmente um som. Então basta soar alto e em bom tom. Deve sempre estar a serviço da verdade. Uma voz vem sempre vestida de história. Ela conhece a alma do tempo, transcende as horas e os verbos, viaja por frases que nem sempre são suas, mas encontra nas entrelinhas o seu espaço.